A sua rádio onde você estiver. Eu fico esperando aquele ano que eu sei que eu vou bombar, que eu vou ganhar muito dinheiro. Enquanto isso eu fico em stand-by com aquele pé atrás. Sem nenhum tutorial de como eu chego no sucesso. E tudo vira as costas. Eu não me abandonei, nem vou abandonar meus sonhos. Pois eu sou jovem, com um corpinho de ancião. Eu sou jovem. Que eu vou bombar, que eu vou ganhar muito dinheiro, yeah! Com o mundo abrindo as costas, eu não me abandonei, eu nunca vou abandonar meus sonhos, pois eu sou jovem, com um corpinho de ancião, eu sou jovem. Rogério perto dos meus sonhos, pois eu sou jovem, com um corpinho de ancião, eu sou jovem. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5, transamericafoz.com.br, no aplicativo Transamérica Foz. Hoje é sábado, 18 de março de 2017, estamos já no último bloco do programa de hoje. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o Fronte Transamérica e estes são os contatos para que você possa interagir conosco. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e também, claro, nosso número no WhatsApp, 459-8828-2828. E acontece neste domingo no gramadão da Vila A, a partir das 8 da manhã, a edição 2017 da Corrida e Caminhada do Dia Internacional da Mulher, com caminhada de 4 km e corrida de 8 km ali na chamada Volta da Vila A, percorrendo as avenidas que marcam os limites do bairro. Além da corrida e da caminhada, haverá atividades diversas, inclusive com ação especial promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, né, para aplicação da vacina contra a dengue para pessoas com idade entre 15 e 27 anos que precisam apenas apresentar documento de identidade aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Lembrando que a entrega dos kits da corrida, né? A corrida e a caminhada são amanhã, mas os kits serão entregues hoje para você que fez a inscrição para participar, né? Essa entrega acontece hoje das 10 da manhã. Já começou, portanto, até às 8 da noite, no piso L2 do Shopping Catuaí Palladium, ali próximo à praça de alimentação do shopping. Os participantes também concorrem a 2 diárias com acompanhante no Hotel Mabu, além de uma série de outros benefícios. E eu também estarei lá, viu, juntamente com o pessoal do Rotary Club de Foz do Iguaçu, Arpia, não para correr, mas para acompanhar você e quem sabe até sortear algum prêmio para você, né? Vai que dá! Na sequência vem aí as informações dos esportes com o Sidney Busanello. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, meu caro Guilherme. Um abraço para você, aquele abraço super especial para os nossos ouvintes. E parece até brincadeira, né? 2 jogos de futebol com equipes de Foz do Iguaçu acontecendo na noite de sábado e praticamente no mesmo horário? É, meu caro Guilherme. Seja bem-vindo a Foz do Iguaçu. Aqui é assim, ou não tem nada, ou tem 2 jogos ao mesmo tempo. Exatamente, Guilherme. Acontece que o Foz Cataratas Futebol Feminino joga pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser hoje, 19h, no estádio Pedro Basso, na Vila Yolanda. Enquanto que o Foz do Iguaçu Futebol Clube joga pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense contra o Londrina, 8 da noite no estádio do ABC. Portanto, você que gosta de futebol vai ter que fazer uma escolha: Pedro Basso para ver as meninas ou o estádio do ABC para acompanhar o Azulão da Fronteira. Pois é, e é sacanagem mesmo, porque digamos, quem vai lá acompanhar o jogo das meninas às 7, o máximo que conseguiria pegar seria o segundo tempo do jogo do Azulão da Fronteira contra o Londrina? É, contando com um pouquinho de sorte, é possível que ainda pegue parte do segundo tempo no estádio do ABC. Mas a gente lamenta, porque as duas diretorias conversaram, Guilherme, e pelo que nós entendemos na entrevista concedida pelo presidente do Foz, Arif Osman, no Papo de Craque da última quinta-feira, houve um mal entendido, porque eles haviam combinado que um jogaria sábado e outro domingo. E aí ficou aquela dúvida, porque as meninas jogariam também no domingo à tarde, na tabela inicial. Só que a direção do Foz Cataratas Futebol Feminino já havia solicitado antecipação para sábado e não comunicou à diretoria do Foz Futebol Clube. E o Arif Osman, achando que iria colaborar com o futebol feminino, antecipou também o jogo dele para sábado à noite, o jogo do Foz Futebol Clube contra o Londrina. Depois de antecipados os dois jogos, houve o contato entre as diretorias. E aí, a coincidência que os dois times haviam antecipado o jogo para o sábado. Pois é, coisas que acontecem no esporte aqui da fronteira. Agora, me diga uma coisa, como é que está a situação do Foz Cataratas? A gente sabe, né? Foz Cataratas Futebol Feminino é a segunda rodada ainda do campeonato, perdeu a partida de ida, mas fora de casa, então ainda tudo aberto na tabela do grupo. Agora, do Foz do Iguaçu Futebol Clube no Campeonato Paranaense, o J. Malucelli essa semana conseguiu recuperar os pontos perdidos. Como é que fica a situação aí na tabela? É, nesse momento, com a recuperação dos pontos por parte do J. Malucelli, isso aconteceu na quinta-feira à noite no julgamento do Tribunal Pleno do TJD aqui no Paraná, a equipe do J. Malucelli recuperou esses pontos perdidos. Então ela passa a ser a segunda colocada, né? A equipe do J. Malucelli está na segunda colocação, atrás apenas do Paraná Clube. E o Foz, neste momento, antes da rodada do fim de semana, está na zona de rebaixamento. É a 11ª colocada, a equipe do Foz, e o PSTC é o último colocado com 5 pontos. O Foz também tem 5, está na 11ª colocação, mas no saldo de gols o Foz é um pouquinho melhor. Mas de qualquer maneira estariam caindo nesse momento Foz Futebol Clube e também o PSTC. Por isso que o jogo de hoje tem esse caráter decisivo, importante para o Foz. Se ganhar, passa até a almejar, quem sabe, uma classificação entre os 8. Agora, se sofrer a derrota para o Londrina hoje à noite, sinceramente, Guilherme, faltando poucas rodadas, aí a preocupação justamente é se manter apenas na primeira divisão. Pois é, partida que terá transmissão ao vivo aqui na Rádio Transamérica Foz, em parceria com a Cultura M820, jornada esportiva aberta aí a partir das 19h30 da noite. Busa todos os detalhes dessas duas partidas, de todos os acontecimentos esportivos do fim de semana, no Papo de Craque, na segunda-feira, às 18h. Estaremos aqui ao lado do Márcio Barreto, na segunda-feira, fazendo um resumo do fim de semana esportivo. Claro, falando do Foz Cataratas Futsal também, que está se preparando para a Série Ouro e para a Liga Nacional. Mas, nesse final de semana, falando justamente das equipes que estarão em ação logo mais à noite aqui em Foz do Iguaçu. O Foz Cataratas Futebol Feminino e o Foz do Iguaçu Futebol Clube, o Azulão da Fronteira. Bom fim de semana! Igualmente, Guilherme, forte abraço e 19h30 da noite, então reforçando o convite hoje na jornada esportiva em dose dupla, né, com dupla emoção aqui na Transamérica, nessa parceria com a Rádio Cultura AM. Participação de Sidney Busanello aqui no Front Transamérica, e sempre lembrando que a melhor informação esportiva você encontra de segunda a sexta ao vivo, das 18h às 19h no programa Papo de Craque, aqui nas ondas da sua rádio. Vamos de música agora? Daqui a pouquinho, hein? Não adianta correr, não adianta fugir, não adianta diminuir o volume do rádio ou trocar de estação. Quer dizer, nesses dois casos adianta sim, né? Mas você não vai fazer isso. Não vai, né? Tem o quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Programa Front até meio-dia. Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht und wird uns der Alltag hier zu grau. Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt. Erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du sicher aufbewahrst. Meine Area 51, manchmal drehen wir uns im Kreis. Aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als 5 Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer. Sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit, du und ich, so jung auf diesem alten Polaroid-Bild. Das letzte Mal, als wir uns sahen, ist viel zu lang her. Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg gewesen wärst. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment. Música aqui no front e, caramba, invasão do homem do Gogli. A essa hora... Olá, Guilherme. O programa já tá quase acabando, cara. Tem algum desejo? Claro que tenho, Guilherme. Muitos desejos. Desejos com minhas mulheres lindas, maravilhosas, cheirosas, ouvintes do front. Tá vendo por que eu falo que esse aí é o assistente virtual mais mala da internet? Bom, desembucha, fala logo. Não, Guilherme, não quero falar nada. Só vim aqui mandar um beijo e um abraço bem encoxado para todas as mulheres maravilhosas que nos ouvem. Amo vocês, me liguem, me conectem, me acessem, miau. Ok, ok, some agora então, vai porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela picanha temperada com formol e batizada com gostinho de câncer, que delícia, hein? Aquela linguiça, aquela salsicha recheada com o podre do podre. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então pode sentar que a carne é fraca. E o massacre vai começar! 1! É uma semifinal! Escanteio cobrado na ponta direita, ele pula para a área. Emendado, entrou! Müller! Da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante! E a primeira porrada de hoje não poderia ser outra, né? Operação Carne Fraca, desencadeada ontem pela Polícia Federal, tendo como alvo alguns dos principais frigoríficos do país, entre eles vários aqui do Paraná. Em um dos casos mais grotescos, um fiscal que deveria fiscalizar a qualidade das carnes, né, mas pegava peito de frango com propina, ficou com nojo e passou a carne adiante para cunhado e um vizinho. Que tipo de pena um cara desses merece? Você aceitaria algo vindo dele? Eu, hein? Sai fora! 2. Bola pra Nele, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou! Da Alemanha! Camisa número 11, Marcos II. Agora podre mesmo ficou a situação em Brasília com a entrega nesta semana da temida lista de novos pedidos de abertura de inquérito na Operação Lava Jato, elaborada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Sobrou para todo mundo. Aécio, presidente da Câmara, presidente do Senado e até para o Beto Richa, né, governador aqui do Paraná. Isso porque, segundo o filho do fundador da Odebrecht, Emílio Odebrecht, propina e Caixa 2 sempre foram o modelo reinante no país. Será que rolou Caixa 2 também na goleada da Alemanha? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Mas Michel Temer, claro, está tranquilo. Afinal, segundo matéria publicada ontem pela Folha de São Paulo, o atual presidente teria arrecadado, em conta bancária aberta por ele, né, para a eleição de 2014, menos de 6% dos recursos da campanha presidencial daquele ano. Pois é, menos de 6. Agora, o problema é que isso representa, né, em valores brutos, quase 20 milhões de reais, dos quais 16 milhões e meio foram destinados a diretórios e candidatos do PMDB, e os restantes 3 milhões ficassem aí para cobrir gastos de campanha do próprio Temer. O frigorífico JBS, que foi pego aí na primeira notícia de hoje da Operação Carne Fraca, foi o principal doador de Temer, seguido por 3 empreiteiras investigadas na Lava Jato, que são a OAS Triunfo e Andrade Gutierrez. Viva o Brasil! 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. Não por acaso, o líder do governo no Senado, senador Romero Jucá, aquele Romero Jucá, né, que disse que a suruba do foro privilegiado tinha que ser para todo mundo, pois é, está elaborando proposta para rever a legislação de partidos e diminuir as punições hoje impostas às legendas. E tem um detalhe, né, se com as regras de hoje muitos partidos já fazem a festa, imagine com regras mais brandas. Aí não tem Davi Luiz que segure a Alemanha, né? 5. De novo, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Outra notícia de Brasília, divulgada pelo site Congresso em Foco, dá conta de que o atraso na reforma dos apartamentos que cada deputado tem direito lá em Brasília, os apartamentos funcionais, né, já provocou prejuízo de 180 milhões de reais. Custo de cada reforma, 700 mil reais por apartamento. Agora, cara, com 700 mil, eu construo um casarão do zero. Sério mesmo. É com esse tipo de privilégio que precisa acabar no Brasil. No contrário, né, só goleada. 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schuller, é o sexto gol da Alemanha. E o sexto gol de hoje é o seguinte: um relatório internacional divulgado nesta semana no Reino Unido coloca o Brasil na sexta colocação entre os locais de maior risco de assaltos no transporte de cargas em rodovias. Pois é, Brasil atrasa apenas de Sudão do Sul, Afeganistão, Iêmen, Líbia e Síria. O relatório da JCC Cargo Watchlist é levado em conta, por exemplo, pelas seguradoras. Entendeu agora por que o seguro custa tão caro? Além da ganância de uns e outros, claro, né? 7. Olha a descida, o chutão, entrou! Gol! Da Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! E a sétima pancada de hoje é aqui mesmo do Estado, com o Ministério Público Federal pedindo o arquivamento da representação contra o governador Beto Richa no caso da responsabilidade pelo caso que ficou conhecido como a Batalha do Centro Cívico em 2015, que terminou com 213 manifestantes, em sua maioria professores, né, feridos ali na frente do Palácio Iguaçu e da Assembleia Legislativa na capital paranaense, né? Só que o Beto Richa não teve nem tempo para comemorar essa notícia, tendo em vista que também nesta semana apareceu como um dos citados na lista de investigados pela Procuradoria-Geral da República, isso na Operação Lava Jato. É, não tá fácil para ninguém, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E pode acreditar, porque não é mentira não, viu? O gol do Brasil de hoje, por incrível que pareça, vem da economia. Afinal, o mercado de trabalho no Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada no mês de fevereiro, né, conforme números divulgados na quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego, durante cerimônia lá no Palácio do Planalto. De acordo com essas cifras, no segundo mês do ano, as contratações superaram o total de demissões em 35.612 vagas, número ainda tímido, mas que representa a primeira vez nos últimos 22 meses em que o saldo nacional de contratações é superior ao de demissões. O desemprego no Brasil atinge atualmente 12 milhões e 900 mil pessoas. O setor de serviços foi o responsável pela maior quantidade de empregos criados no mês de fevereiro. A administração pública ficou em segundo lugar, seguida pela agropecuária e pela indústria de transformação. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 18 de março de 2017, agradecendo uma vez mais a sua companhia, a sua audiência, a sua tolerância, afinal a gente sabe que não é nada fácil, né? Enfim, participaram comigo no programa de hoje Márcio Barreto, Sidney Busanello, Luciana Lorenzini, programa Fronte que volta no próximo sábado, na mesma hora, às 10 da manhã, e também aqui no mesmo canal, Transamérica Foz. E não perca na noite de hoje, com Jornada Esportiva a partir das 7h30 da noite, a transmissão do duelo entre Foz do Iguaçu Futebol Clube e Londrina pelo Campeonato Paranaense, ao vivo do estádio do ABC, em parceria com a Rádio Cultura AM. Fique na sequência com a programação nacional Transamérica, com muita música e entretenimento para você. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.